Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, são 12 de março e estamos a dar início a mais um espaço radiofónico dedicado por inteiro à música instrumental. Iniciamos com um tango do álbum A Espanha, de Albéniz, este grande pianista. Agora vamos ouvir uma composição para acordeão de Richard Galliano. Vamos ouvir os movimentos 1, 2 e 3 que compõem esta Opale. É a obra que vamos ouvir nos próximos minutos, dividido então em 3 movimentos. Eu volto daqui a pouco para lhe trazer mais música, também em acordeão. Embora hoje andemos um pouco por tudo, andamos um pouco pelo acordeão, pelo piano e daqui a pouco por um outro instrumento. Já vai saber qual daqui a pouco. Vamos à música então, para já Richard Galliano com Opale, movimentos 1, 2 e 3. Thank you. Aníbal Troilo e Astor Piazzolla são os próximos intérpretes desta edição da Nota 7. Vamos ouvir Volver, uma música tocada ao acordeão, tipicamente argentina, uma música lindíssima também para ouvir destes dois compositores que nos vão então presentear com esta mesma melodia. Volver é como se chama a música que vai anteceder a minha última intervenção. Terminamos esta edição do Nota 7 com uma belíssima melodia. A música foi composta por Rachmaninov, mas é Clara Rockmore quem a interpreta. A música dá pelo nome de Vocalize. Não é por acaso. É porque esta música vai ser tocada em termão, ou termin, como preferir. É um instrumento que vai poder ouvir, aliás, já teve aqui a oportunidade de ouvir noutra ocasião no nosso Nota 7, mas dizia então que é sem dúvida um instrumento lindíssimo, muito curioso, e que efetivamente surpreende quando nos deparamos com ele pela primeira vez. Então vamos ouvir aqui Clara Rockmore no seu Termin, interpretando o Vocalize de Rachmaninoff, e é precisamente com esta música que vamos fechar mais uma edição da Nota 7. Foi um prazer imenso estar consigo e eu volto amanhã às 12h30 para mais uma Nota 7. Fique bem, um forte abraço e até amanhã.